he kills. Who? Who does the killing? Anybody. Man or woman. Was a child of the devil. I told you. Hoje, ao volante, vamos falar de mais um título daquele que é o realizador fetiche da nossa rádio, Lucio Fulci. Vamos falar de um filme de 1972, ou seja, de uma fase pré-zombie de Lucio Fulci, chamado Don't Torture a Duckling. Uma tradução literal seria Não Torturem o Patinho. Curiosamente, um dos títulos internacionais desta obra é Don't Torture Donald Duck. Provavelmente terá envolvido aqui direitos de autor, conflitos com a Disney, e eles alteraram o Donald Duck para Duckling, o patinho. Este filme é um dos melhores de Fulci. Não é um filme terror àquele que nos habituou, com tripas e olhos a serem perfurados com facas e paus. Não tem nenhuma orgia nazi. Não é filmado na América para depois, com atores americanos, para depois disfarçar que é um filme americano com a dobragem. Não, é um filme filmado na Sicília. É um filme super italiano, com mulheres lindíssimas, aquelas mulheres que nós estamos habituados a ver no cinema spaghetti dos anos 70 e 60, mulheres muito bonitas. É também um filme que abraça o mistério e aquele terror mais clássico. Tudo começa com um conjunto de crianças que são encontradas mortas, assassinadas, depois de uma mulher ser vista a fazer voodoo, a praticar um ritual voodoo com três crianças, e encaminha-nos para o sobrenatural. As crianças são descobertas mortas, uma aldeia supersticiosa julga que aquela bruxa, aquela senhora desequilibrada que faz estes rituais, é, na verdade, a assassina. Entretanto, transforma-se num caso de polícia. A polícia descarta o voodoo. Aquela aldeia, também ela muito, além de supersticiosa, também é uma aldeia muito preconceituosa. Começa a apanhar todas as pessoas que acha que possam ser assassinas e começa a matá-los, a torturá-los e a bater-lhes, até que um jornalista de fora da grande cidade e uma noviça que gosta muito de nudez aparecem em campo. A partir daqui é criada uma investigação paralela e são estes tais jovens que vêm da cidade que vão limpar tudo o que é preconceito, superstição e tentar descobrir quem é o verdadeiro assassino. Este filme lida com vários aspectos muito complexos, nomeadamente assassinato de crianças, começa logo aí, e o filme não se inibe em matá-las e matá-las bem. Tem também uma cena que colocou mais uma vez Fulci em tribunal, em que esta tal Playmate de Roma se despe integralmente em frente a um rapaz, a um miúdo de 10 anos, 8, 9, 10. Esta cena foi levada a tribunal como sendo a exploração sexual daquela criança e Fulci provou que era um anão, ou seja, as cenas com a criança foram filmadas à parte e ele usou um anão para fazer a filmagem de trás, assim como terá sido também feito noutros filmes, como é o caso do Senhor dos Anéis, ou mesmo a cena final do Night of the Hunter. Mais chatices para Fulci com este filme é que tem uma componente da Igreja Católica que não acaba bem. O final do filme não é muito abonatório da moral católica, pelo que a Igreja Católica se incompatibilizou com Lucio Fulci, o que em Itália dos anos 70 é algo sério. É muito coerente, ao contrário de grande parte da filmografia do Lucio Fulci. É um filme que tem um mistério muito complicado. Quem matou estas crianças? Quem anda a matar estas crianças? Encaminha-nos, como sempre, nestes whodunit para vários possíveis suspeitos. Inicialmente, durante uma boa meia hora, tem a componente do sobrenatural e da superstição que nos leva a pensar, ok, isto poderá ser bruxas, poderá ser um filme de bruxas. Tem uma forte componente de crítica social, aquela sociedade rural italiana muito manipulável, aquela questão populista ainda que vem do tempo do regime italiano. Tem um final esclarecedor, não, é, não fica nada em aberto, apesar de ser um bocado rápido e a atuação sofrível, mas de facto é um filme que dá em prazer o tempo que com ele perdemos. O Pat Donald de facto aparece sob a forma de um MacGuffin. Também as próprias crianças não são as crianças bonitinhas em que os realizadores se refugiam para cedem à tentação de fazer casting. Não, têm crianças um bocadinho atrasaditas, feias, ranhosas e sujas, um bocado a acompanhar aquilo que é aquela aldeia retrógrada, enfiada numa ilha. Eu nem sei se é uma ilha, estou a dizer que é a Sicília, mas isto eu só estou a falar da boca para fora. Mas eu imagino como aquilo me faz lembrar muito Portugal profundo, que seja a Sicília.